O livro Sérgio Parada, Aeroporto Internacional de Brasília, de autoria de Cláudia Estrela Porto, será lançado hoje às 19h30 na Livraria Cultura do Casa Park Shopping. Mais informações, 3410-4033. Você que está viajando a passeio ou a serviço, não se esqueça de levar uma lembrança de Brasília para seus parentes e amigos. As três lojas da Arte Capital, localizadas no segundo piso do Pátio Brasil Shopping, no saguão de embarque do Aeroporto de Brasília e no Hotel Blue Tree Park, têm lindas e exclusivas sugestões. Arte Capital, a melhor lembrança de Brasília. A paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Brasília, pretende enviar um grupo de jovens em peregrinação à Austrália. Para tanto, precisa da colaboração de todos. Qualquer quantia pode ser depositada em nome da Comunidade 2, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, agência 0002, conta poupança 80-7031-0, Caixa Econômica Federal. Todos podem ajudar a esses jovens a serem verdadeiros missionários de Cristo. Brasília Super Rádio FM, 24 horas de boa música. A diferença é a música. Tivemos com Cezana e sua orquestra, de Cezana, Moonlight in Marrakech. Carioca e sua orquestra, Belina Pesce, Bem Te Vi Atrevido. Orquestra de Charles Barrow, de Openshaw, Love Sends a Little Gift of Rose. Orquestra de Dança de Viena, de Berlim, Dobbs Boogie. Ouvimos Ninguém Me Ama, de Fernando Lobo e Antônio Maria, com os violinos mágicos. nós tivemos com Bert Kämpfer e sua orquestra de Wetzel, Intermission Riff. Sidney Thompson e sua orquestra, Sounder Medley. Thank you. Miami Sunset Strings, de Sherry E. Wynette, Stand By Your Man. Orquestra 101 Cordas, ouvimos Half As Much. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 12 horas, 3 minutos, 0 segundo. Indicadores econômicos. Para o início desta tarde, de terça-feira, 8 de abril de 2008, o dólar comercial é negociado para compra a R$ 1,702, para venda R$ 1,704, o dólar turismo para compra R$ 1,63, para venda R$ 1,79. O dólar paralelo, para compra, R$ 1,78. E para venda, R$ 1,88. O euro é negociado para compra a R$ 2,68. E para venda, R$ 2,683. A poupança com data base no dia de hoje rende 5.566 décimos milésimos%. A Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, está em 11,25% ao ano. O risco Brasil registra agora 263 pontos. Alfir mensal, R$ 1,641 décimos milésimos. A taxa básica financeira, 7.761 décimos milésimos por cento. E o salário mínimo, 415 reais. Acabamos de apresentar indicadores econômicos. Passamos a apresentar o resumo das principais notícias divulgadas na manhã de hoje. Receita Federal libera consulta ao quarto lote residual do Imposto de Renda 2007. Crise nos Estados Unidos volta a afetar negócios nas bolsas asiáticas. Ministério do Planejamento confirma corte de 19 bilhões e 400 milhões de reais no orçamento. Estudantes continuam ocupando a reitoria da Universidade de Brasília. O clima na manhã de hoje foi de tranquilidade. Polícia Federal vai investigar vazamento de dados sigilosos de gastos no governo FHC, mas não apurar quem montou o dossiê. CPI mista dos cartões corporativos, ouve hoje o ministro do Esporte, Orlando Silva. Chuvas desalojam 130 mil pessoas no norte e no nordeste. Governo de Roraima pede liminar no STF para suspender operação de retirada de não-índios da Reserva Raposa Terra do Sol. Senado decide hoje se cria uma nova CPI dos cartões corporativos, mas formada só por senadores. Fundo Monetário Internacional vai vender mais de 400 toneladas de ouro e demitir 380 funcionários. Comissão Especial da Câmara dos Deputados começa a discutir relatório sobre rito de tramitação das medidas provisórias. Governo Federal lança programa que vai permitir que todas as escolas públicas urbanas no país tenham acesso à internet banda larga até 2010. Avião faz pouso de emergência em Bangkok após tentativa de sequestro. Estimativa do IBGE indica que a safra de grãos deve crescer 5% e 6 décimos este ano. FARC voltam a descartar libertação de Ingrid Bittencourt sem que guerrilheiros presos sejam soltos. Acidente envolvendo 5 carros interdita trânsito na via Buraco do Tatu, no plano piloto. Cerca de 50 pacientes de hospital em Recife e Pernambuco são transferidos da cardiologia para evitar contaminação pela chamada superbactéria. Estudantes da Universidade de Brasília se reúnem hoje com representantes do Ministério da Educação. Os manifestantes exigem a saída do reitor da instituição, Timothy Mulholland. IBGE indica que o emprego na indústria brasileira cresceu em fevereiro 3% e 2 décimos. Acabamos de apresentar o resumo das principais notícias divulgadas na manhã de hoje. A cada meia hora, novas notícias. Jornal Primeira Hora, o mais completo noticiário do rádio brasileiro. Dos estúdios da Rádio Bandeirantes de São Paulo, você recebe ampla cobertura dos fatos que acontecem no Brasil e no mundo. Um jornal em sintonia com a vida moderna. Aqui em 89,9, Brasília Super Rádio FM. De segunda a sexta, das 7 às 7:30 da manhã, Jornal Primeira Hora. Informação total. Brasília Super Rádio FM, líder em audiência musical. A sua Brasília Super Rádio FM apresenta Concerto ao Meio-Dia. Ouviremos hoje no Concerto ao Meio-Dia, na interpretação de Henry Mancini e sua orquestra, The Gay Divorce, com músicas de Cole Porter, Magidson e Conrad. Thank you.

orquestra de Helmut Zacharias, Around the World, The Young. César Giovannini, Stairway to the Stars, de Parrish e Malnick. Orquestra Boston Pops, The More I See You, de Warren e Gordon. Orquestra de Billy May, Charmaine, de Pollock. Thank you. Ravelli e sua orquestra, Something Stupid, de Parks. Cordas de Paris, J'attendrai, de Rastelli. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 12 horas 32 minutos 0 segundo. A Ordem dos Advogados do Brasil pretende processar uma empresa alemã nos tribunais da Alemanha, e dos Estados Unidos pelo registro da palavra rapadura como uma marca. A informação é do presidente da Comissão Nacional de Relações Internacionais da OAB, Roberto Bussato. De acordo com ele, há descumprimento do Tratado de Paris, porque rapadura é nome público no Brasil. Segundo o tratado, os países consignatários do documento não podem registrar como marca algo que faça parte do patrimônio de um país. Bussato afirmou que a OAB pretende firmar um convênio com os órgãos equivalentes nos Estados Unidos e na Alemanha, onde a empresa registrou o nome rapadura, para tomar as medidas que forem necessárias. O novo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Gomes de Barros, foi empossado ontem no cargo. Durante o discurso, o ministro afirmou que o STJ precisa, com urgência, resgatar a identidade e consolidar-se como fiador da segurança jurídica. Em 2007, o STJ julgou mais de 330 mil processos, dos quais 74% repetiam questões já superadas pelo tribunal. Humberto Gomes de Barros fez um apelo aos parlamentares para que aprovem a extensão para o STJ de um mecanismo para filtrar a subida de processos como um instrumento da repercussão geral concedida ao Supremo Tribunal Federal. O Comitê Olímpico Internacional deve decidir esta semana o fim antecipado da viagem mundial da tocha olímpica, depois dos protestos anti-chineses que marcaram as etapas iniciais. Segundo informou em Pequim Gunilla Lindberg, vice-presidente da instituição, o tema será debatido na reunião da comissão executiva do COI, que será realizada de amanhã até sexta-feira na capital chinesa. Após os protestos a favor dos direitos humanos e da liberdade de expressão na China e contra a repressão no Tibete durante a passagem da tocha por Paris e depois de uma escala conturbada em Londres, a tocha olímpica segue agora para São Francisco, nos Estados Unidos, onde chegará amanhã, quarta-feira. A cada meia hora, novas notícias. Um encontro especial. O ouvinte da Brasília Super Rádio FM e a sua empresa. Ligue para o nosso departamento comercial 3321 1313. Olha lá em cima, tá vindo mais uma. Dessa vez é um L. Ali um E. Olha, mais um R caindo. Isso, pessoal, vamos juntar essas letras. Vem aí a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Com a ajuda dos professores, os alunos vão descobrir o poder que as palavras têm. Inscreva sua escola até 14 de abril. Informações: www.mec.gov.br ou pelo 0800-771-9310. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. O show do século. Charles Aznavour em Brasília. Um show imperdível. A maior turnê internacional do ano. Brasília será presenteada com o maior cantor do século, Charles Aznavour, em sua mega orquestra. O show da despedida dos palcos. Apresentação única 22 de abril. Centro de convenções às 21 horas. Ingressos à venda. CVC do Brasília Shopping. Informações: 3964-0004. Bravíssimo, o melhor da ópera. Com breves comentários sobre as mais belas páginas da arte lírica. Bravíssimo, todos os domingos às 19 horas. Abril, no mês da inauguração de Brasília, um mês inteiro de inaugurações. Nesta semana, o GDF inaugura o campo de futebol da Vila Telebrasília, entrega o Centro de Convenções Ulisses Guimarães e inaugura o Centro Cirúrgico Ambulatorial e a unidade do Banco de Sangue do Hospital de Base. E mais, escolas, quadras poliesportivas e o Shopping Popular da Rodoferroviária. E não perca, dia 21, na Esplanada dos Ministérios, uma festa do tamanho do céu de Brasília. Governo do Distrito Federal. Estamos apresentando Almoço Musical. A diferença é a música. 101 cordas. The Lady is a Tramp, de Rodgers e Hart. Tivemos com Roger Williams, Sunrise Serenade, de Lawrence e Carl. Thank you. Orquestra Moonlight Moods, A Man Without Love, de Panzeri. Richard Hyman e sua orquestra, I Write the Songs, de Johnston. Thank you. orquestra de Helmut Zacarias, de Erivelto Martins, Ave Maria no Morro. Tivemos com César Giovannini, Gigi, de Low e Lerner. Orquestra Boston Pops, Sweet and Lovely, de Arnheim. Billy May e sua orquestra. Please be kind. Ravelli e sua orquestra, Dio Come Ti Amo, de Modugno. ZYC 483, cultural e educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 13h05min10s. A lei que autoriza a criação e estabelece os princípios que devem nortear a empresa Brasil de Comunicação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Entre as premissas da instituição pública está a independência entre o conteúdo produzido e ações do governo. A autonomia em relação ao governo federal para definir produção, programação e distribuição de conteúdo no sistema público de radiodifusão indica um dos princípios do artigo 2º do texto. A produção e a difusão de programas jornalísticos, educativos, artísticos, científicos e de cidadania são algumas das competências da empresa. A cobertura dos veículos que compõem a Empresa Brasil de Comunicação deve garantir conteúdo mínimo de 10% para conteúdos regionais e de 5% para o independente. A publicação confirma ainda que a empresa será sediada em Brasília, mas terá o Rio de Janeiro com um centro de produção. E a doação de 2 quilos de alimentos não perecível irá valer o ingresso para a despedida do tenista Gustavo Kuerten das quadras brasileiras, marcada para o Aberto de Santa Catarina. A competição começa na próxima semana em um resort de Florianópolis. O torneio Challenger vai distribuir $35 mil em prêmios e reunir tenistas de 21 países. O Qualify já começa a ser disputado no próximo final de semana. Guga, que participa como convidado na chave principal, ainda não sabe o horário e data da primeira partida no torneio. Ele também aguarda o nome do adversário que deve sair dessa etapa qualificatória. Os organizadores da competição esperam um público de cerca de 4 mil pessoas na arena montada para o aberto, dentro do Costão do Santinho, no extremo norte da cidade. Os alimentos arrecadados serão distribuídos entre ONGs e entidades assistenciais de Florianópolis. O jogo vem sendo aguardado com muita expectativa pelo público local para marcar a última partida do ídolo em quadras brasileiras. Kuerten deverá encerrar a carreira após participar do Roland Garros, torneio que venceu 3 vezes o Roland Garros. A agenda cultural. A mostra Sabedoria Gravada, um tributo a Lido Watson, apresenta uma coleção antológica de gravuras em metal feitas pela artista plástica durante as décadas de 1960 a 2000, e as montagens da série Construção e Desconstrução, feitas com restos e provas de gravuras editadas entre os anos 2002 e 2007. A mostra ficará aberta até o dia 13 de abril na Galeria Rubem Valentim, no Museu de Arte de Brasília. A Secretaria de Documentação do Superior Tribunal de Justiça convida para o lançamento do livro O Seguro, a Vida e Sua Modernidade, da editora Lumen Júris, de autoria de Voltaire Marense, hoje às 18h30 no prédio dos plenários, segundo andar, mezanino do Superior Tribunal de Justiça. O Festival Brasil Sabor acontece simultaneamente em todo o país no período de 9 de abril a 11 de maio e é considerado o maior evento de gastronomia do planeta. A estimativa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel, promotora do evento, é de que todas as unidades da federação participem em 2008, somando 200 destinos e mais de 2 mil estabelecimentos envolvidos em todo o Brasil. Aqui em Brasília, o evento está em sua 5ª edição e este ano conta com a participação de 65 dos melhores restaurantes da cidade, somando 87 endereços. Neste ano, a abertura oficial do festival será hoje, terça-feira, às 20 horas, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. A Confederação Nacional da Indústria promove a mostra que exibe máquinas, carros, eletrodomésticos, roupas e outros produtos que revolucionaram a atividade fabril. O acervo Tem 252 peças representativas da história da indústria. Divididas em 10 módulos, as peças revelam as mudanças ocorridas ao longo de 2 séculos e as transformações dos costumes e dos hábitos da população desde a chegada da família real ao Brasil em 1808. A exposição 200 anos de indústria no Brasil ficará aberta ao público até o dia 25 de maio, das 10 às 20 horas, no Museu do Automóvel, setor de garagens e oficinas norte. Músico brasiliense radicado no Rio, o gaitista Gabriel Grossi volta ao Clube do Choro para apresentar o novo CD Arapuca, onde ele mistura forró e samba com o mesmo talento e seriedade percebidas pelo desde o primeiro trabalho, Diz Que Foi Por Aí. O músico faz show dentro do projeto Tom Jobim amanhã, quinta e sexta-feira, a partir das 21 horas e 45 minutos no Clube do Choro, que fica no eixo monumental entre a Torre de TV e o Centro de Convenções. O lançamento do livro Sérgio Parada, Aeroporto Internacional de Brasília, de autoria de Cláudia Estrela Porto, será hoje às 19h30 na Casa Parque Shopping Center. Com o apoio do Distrito Federal, através da Secretaria de Cultura do DF, acontece amanhã, 9 de abril, o grande final do mais tradicional concurso de beleza nacional. O concurso oficial Miss Brasil será às 21 horas no Salão Azul do Hotel Nacional. Sandra do Ailib, no show Do Princípio ao Fim, será amanhã, 10 de abril, às 21 horas, no Teatro Plínio Marcos, na Funarte, que fica atrás da Torre de TV. De meia e meia hora, novas notícias. A Secretaria de Estado de Cultura apresenta a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. No programa, Haydn, Rachmaninoff, Sibelius e Strauss. Regência, Aira Levin. Ao piano, Diana Caxo. Nesta terça-feira, 8 de abril, às 20 horas, na Sala Vila Lobos do Teatro Nacional. A entrada é franca, mediante a retirada de ingressos na bilheteria. Classificação, 8 anos. Apoio, Associação dos Amigos Pro Orquestra e Brasília Super Rádio FM. A partir das 18 horas, no programa Um Piano ao Cair da Noite, idealizado por Mário Garófalo e apresentado por Lúcia Garófalo, em nosso palco auditório, ao lado do Banco de Brasília, BRB, no Conjunto Nacional, estará se apresentando o pianista Felício Bocomino. Estamos apresentando Almoço Musical. A diferença é a música. Cordas de Paris, Petite Fleur, de Bechet. Cento e uma cordas. It's Impossible, de Manzanero. Estivemos com Roger Williams, On the Street Where You Live, de Lowe e Lerner. Orquestra Moonlight Moods, Love Me Tonight, de Pace e Panzeri. Thank you.

circulando com periodicidade rigorosa há 10 anos, 100% jornalística, reportagens, colunas especializadas, entrevistas e um time dos melhores. Marconi Formiga, Carlos Chagas, Adalberto Ribeiro, José Guilherme, Liliane Roriz, Cláudia Pereira, Iris Novaes e Paulo Castelo Branco. Brasília em Dia, a revista da capital da República. Música de interlúdio. Um passeio pelo mundo das operetas e pelos salões musicais da velha Europa. Aqui, na Brasília Super Rádio FM, todos os domingos, às 9h30 da manhã. Brasília Super Rádio FM, 24 horas de boa música. Estamos apresentando Almoço Musical. A diferença é a música. Tivemos com César Giovannini, My Silent Love, de Hyman. Orquestra Boston Pops. These Foolish Things, This Trashy. Billy May e sua orquestra, Tenderly, de Gross e Lawrence. Thank you. Ravelli e sua orquestra, Kilimanjaro, de Delancroix. Cordas de Paris, Le Mot d'Amour, de Rive Gauche e Dumont. Thank you. 101 cordas. I'll Never Smile Again, de Lowe. Tivemos com Roger Williams, Moments to Remember.

A diferença é a música. Professora, chegou a hora de avaliar a alfabetização de seus alunos. Oi, meu nome é Ana Clara, estou na segunda série. Eu já sei ler e escrever. Mas o que vai dizer se eu aprendi mesmo é a Provinha Brasil. A prova vai avaliar o aprendizado do aluno e da turma e ajudar a professora a planejar melhor as suas aulas. Professora, vamos fazer a Provinha Brasil? Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Canções de todos os tempos. Um programa que vai ao ar pela sua Brasília Super Rádio FM, apresentando as mais belas canções com os melhores intérpretes do cancioneiro universal. Canções de todos os tempos. Aos domingos, às 10 horas da manhã. Brasília Super Rádio FM, líder em audiência musical. A diferença é a música. Orquestra de Duke Ellington, de Strayhorn, UMMG. Tony Aldrich, de Hattie Trent, Don't Sleep in the Subway. Willie Birkin e sua orquestra, de Tocoiscó, Pepito. Thank you. Count Basie's Orchestra de Allen, This Could Be the Start of Something Good. James Galway de Godard, valsa. Baden-Powell, de Haroldo Lobo e Niltinho, Tristeza. Richard Heyman e sua orquestra, de Francillet e Barreau, A Man and a Woman. Thank you. Statum de Donaldson, Making Whoopi. ZYC 483, Cultural e Educativa. Esta é a sua Brasília Super Rádio FM, transmitindo em 89 MHz e 9 décimos. Observatório Nacional, 14 horas, 32 minutos, 30 segundos. O Brasil deve colher este ano 140 milhões e 500 mil toneladas de grãos, estimativa 5% e 6 décimos superior à safra do ano passado, quando o país colheu 133 milhões e 100 mil toneladas, a maior colheita da história, informou hoje o IBGE. A previsão para a safra de 2008, baseada em dados recolhidos no campo em março, é 0,6% maior do que a prevista em fevereiro. As duas safras recordes de cereais, leguminosas e oleaginosas até agora foram as do ano passado, 133 milhões e 100 mil toneladas, e a de 2003, 123 milhões e 600 mil toneladas. Segundo o comunicado do Ministério da Agricultura, o atual aumento da produção agrícola no Brasil obedecerá tanto os bons preços dos produtos no mercado quanto a melhor distribuição das chuvas no país. O aumento da produção este ano obedecerá principalmente ao aumento da área plantada, que chegará a 46 milhões e 500 mil hectares, 2% e 5 décimos mais do que em 2007. Por cultivos, o que ocupará maior área será o de soja, com 21 milhões e 100 mil hectares, seguido pelo milho, 14 milhões e 400 mil hectares, e arroz, 2 milhões e 900 mil hectares. Estes três produtos representam 91% e 2 décimos da colheita brasileira de grãos, principalmente a soja, da qual o Brasil é o segundo maior produtor e maior exportador mundial. E o Diário Oficial da União publicou hoje o decreto que isenta de PIS e COFINS de 225 fármacos, substâncias usadas na indústria farmacêutica. A redução poderá permitir a queda nos custos da produção de medicamentos, com reflexos nos preços ao consumidor. Serão beneficiados pacientes com diabetes, AIDS, hipertensão, câncer, mal de Alzheimer, entre outros. O decreto tem impacto sobre a receita da venda no mercado interno e sobre a importação de intermediários de síntese usados na fabricação dos medicamentos. Segundo a Receita, intermediários de síntese são produtos normalmente originados na petroquímica básica por processo biotecnológico, com emprego da química orgânica básica. E a partir dos intermediários de síntese que são produzidos os medicamentos. A cada meia hora, novas notícias. A Brasília Super Rádio FM apresenta Alto Papo com Boris Feldman. Motor novo de automóvel pode gastar nos primeiros 1.000, 2.000 quilômetros um pouquinho mais de gasolina ou um pouquinho mais de óleo do motor, óleo lubrificante. Agora, você tem um carro novo, você está reclamando lá na concessionária de um consumo muito exagerado. O cara para fazer 10 km por litro, está fazendo 5 km por litro. Aí o pessoal da concessionária, lá da oficina, te fala: não, se preocupe não, porque o carro está novinho. Quando ele amaciar o motor, tiver com 3, 4, 5 mil quilômetros rodados, pode deixar que o consumo vai reduzir. Mentira. O consumo reduz sim, tanto da gasolina, até do óleo lubrificante. Mas a redução é de alguns pequenos pontos percentuais, pode ser 2, 3, 4%. Não significa que o consumo de gasolina, que esse que é o mais importante, vai se reduzir para metade. Isso é conversa fiada, é desculpa para ir te empurrando com a barriga, porque o consumo de gasolina pode ser um pouquinho maior nos primeiros quilômetros, mas baixar para metade, impossível.

Art Show e sua orquestra de Conniff, Luke Number. Dom Costa e sua orquestra, de Dom Costa, Echo of Love. Simonetti e sua orquestra, de Noel Rosa, Orvalho vem caindo. Thank you.